Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail: professor Luciano, @wln.com.br, vem de uma ouvinte que escreve. Tenho uma dúvida e gostaria de poder esclarecê-la. Tenho 19 anos, estou no primeiro ano de administração e faço curso para concurso público, pois almejo um emprego em um banco. Estou me preparando para o concurso da Caixa Econômica Federal. Caso não seja aprovada, pretendo mandar meu currículo para bancos privados. A minha dúvida é: como posso incluir no meu currículo que fiz este curso preparatório sem que pareça que esses bancos estão sendo uma segunda opção? Olha, prezado ouvinte, seu currículo é seu documento de identidade de carreira. Nele você deve retratar sua trajetória. Esconder, omitir ou acrescentar qualquer atividade, curso ou trabalho é temerário no mínimo. No seu caso, não há razão para esconder ou dar uma ajeitadinha em curso preparatório. Ainda mais para uma moça de 19 anos que está cursando administração. Se você quiser conquistar uma vaga num banco privado, terá mais oportunidades se entrar como estagiária e depois ser efetivada. E para isso, vai precisar de um currículo que chame a atenção do selecionador. No caso do curso preparatório, você tem um grande benefício, pois com certeza você estudou técnicas bancárias. E imagino que muitos bancos gostariam muito de contar com alguém que já sabe como funciona a rotina administrativa de um banco. E posso te afirmar, são raras as pessoas com 19 anos que tiveram essa preparação. Continue assim, não demora muito, seu desejo vai se realizar. Pense nisso, enquanto lhes digo... Sebravante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.